tá te esperando e você nem pra ligar. Tô morrendo de saudade, sim, do teu jeito doce, de tua boca me beijar. Mas nem tudo é como queremos, somos complicados pra se relacionar. Mas dizer que é impossível nosso amor dá certo, ninguém pode afirmar. Será que quer ficar comigo? Será que me vê só como amigo? Será que quer só brincar comigo? Será? Será que é só mais uma bobagem? Será?